Eu vou te amar, construir um castelo de gratidão. A nossa união foi obra de Deus, o que Ele preparou. Nossos corações unidos no amor. Foi obra de Deus, o que Ele preparou. Nossos corações unidos no amor. Inspiração não tem explicação, depende do momento e do estado da emoção, que vem de dentro, saindo com calma, botando pra fora a expressão da alma. E nessa canção o que me inspira é você. Seu jeito de sorrir é fácil de convencer. Demorou tanto tempo pra gente se encontrar, mas lá no fundo eu sabia que você ia chegar. Nas minhas orações você se encontrava. A Deus eu orava e Ele me escutava. Pedia paciência e pra confiar, porque a hora certa tava perto de chegar. Agora estamos juntos, lutando ainda mais. Um belo casal que não separa jamais. Temos o segredo para poder vencer. Joelho dobrado, fazer por merecer. Eu vou te amar, construir um castelo de gratidão. A nossa união foi obra de Deus, o que Ele preparou. Nossos corações unidos no amor. Foi obra de Deus, o que Ele preparou. Nossos corações unidos no amor. A você eu ofereço meu sincero amor e espero receber a gratidão da flor, que quando regada e tratada com carinho, perfuma meu jardim e embeleza meu caminho. Quando eu te vejo sorrindo assim, difícil acreditar, presente de Deus pra mim. Se te fiz triste, te peço perdão, porque sou humano em estado de construção, me adaptando a essa nova fase. Batalha interna, alma versus carne. Deus, eu agradeço ao Senhor todo dia a minha inspiração e a minha poesia, que de forma física vem me abraçar e fala meu ouvido que sempre vai me amar. Sabe que eu te amo e não minto. Quando eu te vejo, não sabe o que sinto. Eu busco a Deus e oro todo dia pra gente ser feliz na tristeza e na alegria. Alegria, alegria. Eu vou te amar, construir um castelo de gratidão. A nossa união foi obra de Deus, o que Ele preparou. Nossos corações unidos no amor. Foi obra de Deus, o que Ele preparou. Nossos corações unidos no amor. Foi obra de Deus o que Ele preparou. Nossos corações unidos no amor. Foi obra de Deus o que Ele preparou. Nossos corações unidos no amor. Essa é pra ela. Essa é pra ela.